Olha aí, rapaziada. Isso não é preconceito, hein? Pois todo branco pobre também é preto. Falou? É, doutor, isso é um alô, não é conselho. Mas não foi o preto quem botou o meu Brasil vermelho. É, doutor, isso é um alô, não é conselho. Mas não foi o preto quem botou o meu Brasil vermelho. Quando a coisa não vai bem, eles dizem logo que está preta. Mas não foi o preto quem travou a grana da caderneta. Juro alto, inflação, mutretagem, mordomia. Mas não foi o preto quem botou meu povão nessa agonia. E o colarinho esperto que dá lucro certo a ele de vadia. Ele não é preto, é bem branco, claro como a luz do dia. Não é preto, é bem branco, claro como a luz do dia. Da boca do branco que sai um beijo traidor. Em seguida mandou para a cruz JC, o nosso salvador. E o inventor da bomba pra destruir a humanidade. Ele também não gostava da cor preta. O canalha era branco de verdade. Sim, mas agora o povo de tanto passa fome aprendeu o correto. Vai votar nulo na eleição, que é de fato um voto certo. E pra quem escraviza meu povo, prestem bem atenção, é bom sair dessa trilha. Quem avisa, amigo, é, lembre-se da queda da Bastilha. Quem avisa, amigo, é, cuidado com a queda da Bastilha. Quando a coisa não vai bem, eles dizem logo que está preta. Mas não foi o preto quem travou a grana da caderneta. Juro alto, inflação, mutretagem, mordomia. Mas não foi o preto quem botou meu povão nessa agonia. E o colarinho esperto que dá lucro certo a ele de vadia. Ele não é preto, é bem branco, claro como a luz do dia. Não é preto, é bem branco, claro como a luz do dia. É, doutor, isso é um alô, não é conselho. Mas não foi o preto quem botou o meu Brasil vermelho. Se liga, doutor, isso é um alô, não é conselho. Mas não foi o preto quem botou o meu Brasil vermelho. Veja bem, doutor, que isso é um alô, não é conselho. Mas não foi o preto que botou o meu Brasil vermelho. Você tá vendo, doutor, que...